revelação. E hoje pelo sangue temos ousadia de entrar no lugar santíssimo, seja noite ou seja dia. O que Deus fazia por um só homem, hoje Ele faz em toda a igreja que nele crê. Ele vai fazer de novo, detém todo o poder. É por isso que Ele está aqui, veja o que Ele vai fazer. Levante agora a sua voz de uma vez por todas e comece a adorar. O Monte Sinai vai fumegar, vai explodir, vai fender ao meio. Vai ter trombeta, o próprio Deus vai descer com a glória da sua presença. Israel vai tremer, o poder vai descer. É você quem vai falar com Deus. E hoje Deus soltou aqui, vai balançar, vai explodir, vai passar no meio e toda a igreja vai sentir o impacto do Deus guerreiro. Hoje não tem Moisés, já rasgou-se o véu. É você quem vai falar com Deus. Hoje pelo sangue temos ousadia de entrar no lugar santíssimo, seja noite ou seja dia. O que Deus fazia por um só homem, hoje Ele faz em toda a igreja que nele crê. Detém todo o poder. É por isso que Ele está aqui. Veja o que